Opa, beleza, Cleber Pará, bem reduzido, bem light, bem gostoso. A gente chegando em mais uma sexta-feira aqui, tá bom? Uma cordial boa noite a todos. Bora detonar então! Bora detonar, chegando hoje aqui no Ponte. Olha aí, galera, quem chegou? DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Pense numa potência. E a comitiva da Japa? Esta vez não fui ao Japão pra conhecer uma japonesinha. O meu coração está feliz, tudo bem. E ela? A linda japonesinha é daqui de Belém. De Belém. Pra beber, pra curtir. Ela tem um corpo todo especial. Sua voz é muito sensual. DJ Paulinho Boy. Japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém, que sorte neném. A japonesinha de Belém, tão linda igual ela ninguém. A japonesinha de Belém, meu bem de Belém. Ponte! Como é lindo o seu corpo nu. Meu irmão, esse corpo é lindo, olha. É todo lindo de norte a sul. Tua boca tem sabor de mel. Bora, meu parceiro Hélio, a Nete. Rapaz, fazia uma queda que eu não vi a Nete. Nossa morena Josi. Alô, Japa, alô, Ronaldo. Os cabelos são as ondas do mar. DJ Paulinho Boy. Oh,

expectativa frustrada. Pedro! Beijei, tentei. Para domingo tem DJ Kleber Pará e a banda Voo Livre no Arena. Arena Fest, vai ser bom demais. Todo mundo convidado. E adivinha qual. Para segunda-feira, Paulinho Boy, DJ Dinho, DJ Rebelde, DJ Lula, Renatinho, aí do Reserva Park, hein? Até uma da tarde, ingresso R$5. Do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa, seguindo a sua vida. Banda Mega Pop Show. DJ Paulinho Boy. Cinco da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado ruim. Adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga. E você tá do lado de outra. Super DJ que não é preparada, Salamana. Pela Kleber. Do lado que bebe. Daqui a pouco ele volta até 6 da manhã. Que chora, que liga. E você tá do lado de outra pessoa. Sucesso em tudo, Brasil. Que chora, que liga. E você tá do lado de a saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondi. Ego babata da área, meu irmão. Agora o bagulho vai doidar. Hoje é só oi. Olha quem perdeu uma varada de soltura, tá aqui comigo, tá bom? Tchau. Fica com Deus. Não é teu não, japa. Um sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Um sentimento seu nenhum. Te amo e você mentiu. Lembra a gente no começo. Da minha língua dando volta no seu beijo. Volta a ser como era. Respondi eu e meu bem na mesma hora. É, Golias. Hoje é só oi. PA motorista, ele tá solteiro hoje, olha. Fica com Deus. E de vez em quando, boa noite. Um sentimento seu nenhum. Então vai muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Bela, já faz muito tempo que eu... Ô, minha linda... De fada e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza e nada era pra ela. E cá meu benzinho, casaria. Isso é sucesso pro Brasil. Paulinho Boy, o imperador e Natanzinho. Natanzinho e o imperador. DJ Paulinho Boy, respeitado entre os melhores da saudade. Um conto de fadas e um carpinteiro sozinho sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Bora sim, bora sim. Diga meu beijinho, que se você me amaria, e com todo carinho comigo casaria. O imperador e Natanzinho. Natanzinho e o imperador, falando de amor. Mais um dia ela passou sem nada saber. Mas se eu fosse um carpinteiro e você princesa, eu sem dinheiro e você com nobreza, diga, diga meu benzinho, se você me amaria, e com todo carinho comigo casar. E assim chegamos junto aqui no Ponte da BR, junto com o Super DJ que vai parar. Ei, musical! Parceiro desse caminhão. É. Olha o pigiro. Um salto alto pelo par de botas. Marcou a vida louca na cidade pra morar, mas eu na roça. Trocou o carro importado no cavalo. Apaixonou pelo cheiro do mato. A rede dela agora é um piseiro. Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é na rede do vaqueiro. Uma mulher dessa vale mais que um caminhão cheio de dinheiro. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena. Preencher o espaço que falta no nosso ninho. internet, já se arrumou. Os quatro filhos pela vida de gado. Se apaixonou pelo cheiro do mato. A rave dela agora é um piseiro. Pra que ter rede de internet? Se ela tá viciada, é na rave do vaqueiro. Uma mulher dessa vale mais um caminhão cheio de dinheiro. Eu quero acordar todo dia agarrado com a minha pequena. Vou mostrar pra ela que a escolha dela não valeu a pena. Nunca mais eu vou deixar o coração dela sozinho. Vou preencher o espaço que falta no nosso ninho. Alô, Renatinho, vou dar um beijo a ela. Alô, Renatinho, meu amor. Essa é pra todas as Renatas do Brasil. Tô me acabando de beber, olhando o Instagram em tempo de morrer. A gente terminou e ela tá lá com as amiguinhas botando pra adorar. Tá de shortinho curto, descendo até o chão. Cada rebolada é um chute no coração. Oh, saudade dói, saudade dói. Renatinha dá outra chance aqui pra nós. Saudade dói, saudade dói. Renatinha dá outra chance. Billy da mídia. Alô, Billy. Saudade dói, Renatinha dá outra chance aí pra nós. Saudade dói, saudade dói. Renatinha dá outra chance aí pra nós. Renatinha vai estar na segunda de remédio. Pra dor de cabeça. Renatinha, nada de ser. Ela passou na minha rua, mudou a situação. Que corpinho mais bonito parece. Meu violão, eu passei por de cavalo e ela nem me olhou. Só queria os playboy, me ajuda por favor. Mas eu comprei uns dadinhos e a vida melhorou. Eu enchi minha fazenda, tô rico, meu amor. E professor, tô sentado fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro. Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro. Eu senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro. Senta no fazendeiro, que playboy não tem dinheiro. Fica no fazendeiro, nós bebe e fuma paeiro. Aumenta o som na radiola e bota pra tocar, que é repertório do Barão. Aqui. Ela passou na só minha rua. Vamos só forró, menino. Vamos só forró, menino. Eu passei por um cavalo e ela me ensinou. Aumenta o paredão, esse acessório. Já que desse jeito tu vai me enganar. Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias jantadas. Sabe que tu é experiente na vida e dá uma sentada. Acha que desse jeito tu vai me enganar. Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias jantadas. Sabe que e na vida e dá uma sentada. Ai, tio. Vai, papão. Mas eu sou virgem, amor. Você pensa que eu já dei. Agora seja. Oi, mãe. Acredito, juro que eu nunca sei. Ela não viu. Vai, papá! Quarta-feira tem a live do Tichinho. Meu irmão, pensei que o doido que era doido, mas tá mais doido do que o doido. Alô, Tichinho! Seja pra aqui, ETN Gravações, Tutu CDs, Andrade Download, Tiago CD, chama na bota, papai. Acha que desse jeito tu vai me enganar. Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar. O véio aqui é quente, conhece várias janadas. Sabe que tu é experiente na vida e dá uma sentada. Acha que desse jeito tu vai me enganar. Com essa tua cara de sonsa você não vai me enrolar. O véio e conhece várias janadas, sabe que tu é experiente na vida da você dá. Mas eu sou virgem, amor. Você pensa que eu já dei. Agora seja. Te falei, não acredito. Juro que eu nunca aceitei. Chama na bota, papá. Bota tipo e caixa, mas você machuca. Bota tipo e caixa, mas você machuca. Bota tipo e caixa, mas você machuca. Bota, bota, bota, menina. Bota, bota, filho do piseiro, meu velho. hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bico, bem rapariga, fuma cigarro com sexto. Se é ruim, velho, vermelho, machiga, abelha com mel, manda foto pra esvelado com três no motel. Mas hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bico, bem rapariga, fuma cigarro ao contrário. Se é ruim, velho, vermelho, machiga, abelha com mel, manda foto pra esvelado com três no motel. Sexto, sexto, sexto, eu sei, sei, já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez. Sexto, sexto, sexto, eu sei, sei, já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez. Sexto, sexto, sexto, eu sei, sei, já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez. Sexto, sexto, sexto, eu sei, sei, já que é sexta-feira, tu vai sentar outra vez. Bota, menino, bota, bota e mil do piseiro, meu velho. Abra o bala e solta o som, papai. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda e rapariga e fuma cigarro ao contrário. Deixa ruiva, é ruiva mesmo, mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel. Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário da bicuda e rapariga e fuma cigarro ao contrário. Deixa ruiva, é ruiva mesmo, mastiga abelha com mel, manda foto pra espelado com três no motel. Sextou, sextou, sextou, eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sextou, eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez. Sextou, sextou, sexta-feira a gente vai tocando. Já que sextou tu vai sentar. Agora chega a hora da gente tocar aquela saudade bem gostosa, né? Sextou, é, eu sei, já que sextou tu vai sentar mais uma vez. Saudade. Sou pássaro errante, sigo a te buscar. Numa ânsia louca, te beijar tua boca, outra vez te amar. Eu tentei em vão me acostumar. Viver sem você, já vi que não dá. Me ama, vai! Me ama. Finge até me engana. Se rosca meus braços. Olha que perdeu uma parada de soltura, tá aqui comigo, tá bom? Pode me pegar. Me ama. Finge até me engana. Se rosca meus braços. Me mata de amor. Bora! Da japonesina que ela tá solta. Eu ando sozinho e no meu caminho tudo é solidão. Você me faz tão bem. A comitiva da Japa, aqui com o covarde da saudade. Sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar. Essas rainhas são pai d'égua. Já vi que não dá. Tumor. Me ama. Finge até me engana. Se rosque meus braços. Me mata de amor. Me ama. Eu te ligo com tanta saudade. Telefone toca, você não atende. Eu tô quase louco pra te dizer o que sinto. Eu tô te amando. Oh, meu bem. Thank you.

disseram que você nunca esqueceu. DJ Paulinho Boy. Eu também estou sofrendo, que saudade estou morrendo, teu amor volte pra mim. Ariere, dos amigos separados, dia 7 vai estar lá, né, filha? Você sabe. Bonequinha e. Se você não. Ele é essa família da Jara. E por que? Sabe que é nós. Larga tudo e vem pra mim. Pra mim. Então volta! Volta! Vem pros meus braços, volta! Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão. Volta, vem. Vamos lá, Paulinho Boy. Vem fazer amor comigo. Você é minha paixão, paixão, paixão, paixão. Segura, meu irmão. Quando alguém falou em mim, meu irmão, onde é assim, ó? Se você não gosta dele, mete chifre e deixa ele. Larga tudo e vem pra mim. Pra mim, pra mim. Então volta. Volta, vem pros meus braços, volta. Vem fazer amor comigo. Bora tocar, bora tocar. Você é minha paixão. Mais a falta do Super DJ que vai preparar. DJ Paulinho Boy. Foi trabalhar, eu fui trabalhar,

tomar. Tudo é triste sem você. Estou vivendo por viver. Me perdi nesse caminho, sozinho, sozinho. Como encontrar você? Daqui a pouquinho tem a volta do Super DJ que vai preparar. Você, meu sonho, ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas não vai te humilhar, poder te tocar, sem sonho, meu sonho, DJ Paulinho Boy. Meu sonho de então, viver com você, ser sempre real. Nós estamos sempre acordar, nós estamos por ti. Eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, é realizar, meu sonho de viver com você, ser sempre real, nós todos sempre acordar, nós todos por ti eu vou, aos limites te conquistar pra viver só pra mim. Chegou pra comandar a sua festa, DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Martírio, o cachorro doido do Tauá, tá na área também com a gente, obrigado, meu irmão. Eu te quero, eu te quero. Manda cadáver. Baby, baby, juro te amo. Vamos pra próxima. Baby, baby, sou louco, seu Ana Maria. Eu sou sincero, sou louco por você. Você, você, você, você.